ao Senhor, Ele ouviu minha voz, inclinou seus ouvidos, ouviu minha oração. Cercado de angústia, clamei com fervor, ó Senhor, livra minha alma, é meu clamor. Precioso é o Senhor, justo e bom, em sua misericórdia encontro meu dom. Andarei na sua luz, na terra dos viventes, louvores ao Senhor, por seus feitos tão grandes. Estava abatido, mas Ele me livrou. Meus olhos das lágrimas, a morte Ele apagou. Voltando ao meu repouso, em paz eu vou estar, pois o Senhor me fez bem. Piano. Se atendei 2 BPM.